Pantera tá em casa. Somos! Me acionou nas ideias e eu não vou negar voz. Os covardes se curva, os leal vem com nós. Nosso escritório é nas ruas, nossa cara é a lua. Nós só acerta no alvo, aqui não tem falcatrua. Eu vou falar pra você e nós vai mais além. Mente pensante, progresso, os bunda mole nem vem. 011 é São Paulo, 19 é Campinas. Sintonia total, os nego tem disciplina. Amamos nossa quebrada, vestimos a camisa. Temos fé e coragem, também autoestima. A caminhada é difícil, não impossível pra nós. Não corre não, peraí, o pitbull é feroz. Montamos o tabuleiro, são vários companheiros. Apetitoso, nervoso, nós é monstro guerreiro. Nas estradas da vida, vivemos a vida bandida. Somos gueto, favela, nós tem a voz da penita. Dá o gritão, liga nós, seja qual for a situação. Tem fuzil, tem matraca, linha de frente, meu irmão. Demorou, levo uma rajada na madruga. Boi malhado, Odete, escadão, ferradura. É isso mesmo, negou. Nós puxa o bonde da norte. Só dependemos de Deus, o resto nós faz o corre. 9 de julho, Pitu, é monstrão, nóis. Natividade, é. Vem com nós, WD, conclusão que de nós. A mensagem que chega é lá das ruas da brasa. Tá confirmado, WDCH, traga na casa. É o pânico, só monstro, sistema negro, vilões de preto. Na sintonia por sintonia, é nós por nós mesmo. Na sua enxergo, expõe um esclarecimento. Me ajudo com os guerrilheiros pra definir os empreendimentos. Da norte, da leste, interior de São Paulo, Campinas. As palavras têm todo o peso, seguindo leal doutrina. Olho no olho, verdadeira humildade, ser bobo, maloqueiro. Transparência dia a dia, assim conquista respeito. A nave aqui não está batida, estão dominadas rima. Na linha de frente pelo gueto, periferia. As telhas de Brasilite, barracos de bloco vermelho. Viela cimentada, escadarias do gueto. Por vocês o som vai ser primordial. Me armo, amo vocês com meu arsenal. Companheiro, a caminhada se prossegue. Que de nice não fecha pra fuzilar os pé de breque. Não tem moleque, só postura e disciplina. Abre logo os canil com os pitbull que é ir pra cima. É Campinas 011, Zona Norte, Ferradura. Brasilândia, São Mateus, só os cascadura. O time é campeão, sem emoção, sem simpatia. Chegando com a verdade, negou, sem ironia. A facu é de rua, linha direta com as penita. Destrava as matraque, tira os pinos das bolinhas. Os veteranos estão de volta, acabou o seu sossego. 9 de julho apostou, tamo junto, é isso mesmo. Rap na veia, Luciano, das ruas da brasa. WD original, consenso, manda meu parça. Pitu chefão do 9, que dá as cartas. E de Nath, sistema negro, pulso firme na caminhada. Liga esse sangue bom com a chuta. Veterano, lado a lado, apetitoso pra rimar. Só veterano, lado a lado.